O dia 19 de dezembro na história. 1939. O cruzeiro alemão Columbus foi afundado pela sua tripulação depois de ter sido seguido por um navio americano no Atlântico. 1941. Hitler assumiu pessoalmente o comando do exército alemão depois que a ofensiva contra a União Soviética começou a dar sinais de falha. 1950. Dwight Eisenhower foi nomeado comandante supremo da Organização do Tratado do Atlântico Norte. 1965. Charles de Gaulle venceu novamente as eleições francesas para presidente. 1983. A taça Jules Rimet, conquistada em definitivo pelo Brasil após a seleção se tornar a primeira a vencer três edições da Copa do Mundo, 1958, 1962 e 1970, foi roubada da sede da CBF no Rio de Janeiro. 1984. O Reino Unido e a China Popular assinaram um acordo determinando a devolução de Hong Kong aos chineses em 1 de julho de 1997. 1990. O cronista Rubem Braga morreu aos 77 anos em virtude de um câncer na laringe. 1991. Boris Yeltsin assumiu o controle do Kremlin no mesmo ano em que a União Soviética foi extinta. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.